No fim da madrugada desta terça-feira, por volta de 5h30 da manhã, policiais militares foram acionados para um deslocamento até a Avenida República Argentina, nas proximidades de uma panificadora junto ao estádio do ABC. Segundo informações do solicitante, ele fazia entrega de pães quando um indivíduo desconhecido aproximou-se e, na ausência do solicitante, o indivíduo aproveitou a chave no contato e evadiu-se, furtando o veículo carregado com pães. Por volta de 7 horas e 15 minutos, uma equipe da PM acabou localizando o veículo abandonado no final da rua Jorge Sanvas, sendo este encaminhado para a 6ª SDP para as providências cabíveis. Pelo menos parte do pão ainda estava no veículo quando houve a localização. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.